tem havido muito heptoliva viva, ativa, criativa e empreendedora devido ao corpo docente, muito pela espontaneidade e pelo acompanhamento que é feito aos alunos, mas não podemos esquecer o outro pilar, o mundo do trabalho, o mundo empresarial. Ter empreendedores, empresários, na Assembleia de Promotores, e essa Assembleia de Promotores concorrer em cada momento para a definição do projeto educativo da escola, seja nos novos projetos, seja no plano de atividades anual, seja na definição do projeto educativo a prazo, é a demonstração que o ensino profissional não é algo de estático, mas sim algo de constantemente proativo, que procura corresponder competências dos alunos, capacidades, esta escola, dando uma dimensão de inovação, de criatividade, mas claramente moldar a oferta dos cursos para as necessidades do mercado. De ano para ano coloca mais alunos no ensino superior, de ano para ano tem mais preocupações em inovar, em introduzir tecnologia, em se modernizar, em crescer e, acima de tudo, em se abrir à comunidade.